escutar. Daniel Cardoso. Vem ver que isso não é drama. Me dá raciocinar. Que beijo não resume transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer, não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Se você mudar, vai fazer falta. Mas se seu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Eu preciso de você, o rolê valer, então senta bem. Senta bem, vem com sarra, vem com sarra. Sarra, então sarra, o popozão. Então sarra, então sarra, a bunda no chão. Moída! Ela pisa, ela baixinha. Agora pisa, pisa, pisa, pisa. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta. Sim, a dos bebedeira, vida de solteira. Quero ser chapeira e estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Em beijo a noite inteira, sexo na banheira. Vou tirar a canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fica de olhar. Como se falar, fui a lona com o seu. Seu amor me pegou. Seu batom tão forte com o seu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi teu. Seu amor me pegou. Seu batom tão forte com o seu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a lona, foi teu. Galera da Mais FM, DN Produções, isso aqui é moído. Fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta. Sim, adeus bebedeira, vida de solteiro. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E deixa eu olhar, fica de olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor me pegou. Sei lá, tão forte com o seu amor. Eu cauteou, me ponteou. Seu amor me pegou. Sei lá, tô tão forte com o seu amor. Eu cauteou, me ponteou. Eu a dona, fui a lona, foi que eu. Só vai beber, Davi Júnior. Agora sim a sua festa ganhou mais emoção. Com DJ Daniel Cardoso. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo. Cê não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Sucesso, Felipe Araújo, meu irmão. Olha que a mala é falsa, amor. Sucesso, Marília Mendonça. Amante não tem lá. Só vem me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, mas sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Te ama de verdade, a culpa foi minha. Responsabilidade eu vou resolver. Vai dar certo, não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago pra ser amada de verdade. Novinha tá pedindo pra tocar no bar. senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta. Que é isso, hein? Vai! Senta e relaxa. Senta, senta. Vai, sapadão! Olha, a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Pra dar um sucesso novo, louca, tinha a sensação. E o pior que ficou top porque a banda é swingada. Tem gravações. Agora senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta, vai, vai. Olha, senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta, para meu até. Apita! Júlio Miani Safadão! Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chuva, você todinha e você gostou. Felipe Humberto, é o nome dele. Então você desce, sumusica.com. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Load CDs, nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. Mas o problema é o barraco, ele tá procurando de anos pra graxa na CDs. Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar. Filho, imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando João Marra. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo. Mundão de sapatão. Se liga, aqui é o consagrado DJ Daniel Cardoso. É meu filho, eu tô lá mais um ano, sabadinho, hein, um sábado. Tá ficando complicado demais. Não dá, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando. Paredão seus. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder, paredão das primas. Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Olha o Barreira Produções, ele está procurando de anos flagrar. Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me... Hein? Quê? Te passo de laranjinha e chupo você todinha e você... Um beijinho bom, um beijinho bom. Santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou. Na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro pra trabalhar, eu não. Cadê a nação aviãozera aqui em Açu? Cadê? Cadê? Foi. E se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu. Pode ir embora. Já vi nuvens esperando lá fora. Para que foi um prazer. Já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Cavalega. Olha isso aí, você tem meu amigo Fortinho, meu patrão. Se aviões. Ela pensou. Tio Branco, clube do bagaço, todo mundo com nós. Olha que se deu mal, comigo não vou pra lá mais. Olha que eu fui professor. Se tu quer dinheiro e vá trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar. Patrulha! Vai! Amanheceu! Vai! Já tem o Uber esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu! Pode ir embora. Já tem o Uber esperando lá fora. Foi um prazer, já pode ir. Saudade, eu ligo pra ti. Mas amanheceu. Olha que já tem um. Bombaça. Um abração. Alvin Júnior, Popop e Davi, Picanha do Raílson, vai aqui combinar. Tá acumulando. É não, Davi? Ouvi falar que você tá. Fica mais freguês, Davi, Picanha do Raílson. Pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara aqui. Sou eu. Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo que estou fazendo. Ouça, amigo. Porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Não me ame, não quer. Bora, avião. Saiba. Passando só mais difícil. E não quer assumir. Sei que pais e filhos. Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim. Quer louca por mim. E não quer assumir. Bora, Michelzinho. Sei que está com namorado. A cara é fraca. Meu amigo Totó, Folia, Rush, JM, Vicente Vasconcelos e Nova Madeiras. Paulo Macedo, homem do. Alguém escreveu o ré. Só sei que é homem do. Vou pedir pro. Fica louca e bota uma moda boa. Vamos